moleque sua missão, clandestino. Cê piorar, vagabundo não é pá. De cê tá pra conversar, do jeito que tá, vai ser difícil mudar. Pra não se adaptar, tem que saber jogar. Ninguém vai ficar chorando pros cantos. Chegamos até aqui porque nós aguenta o tranco. Obrigado, senhor, por tá comigo somando. Sei que se eu cair, rapidinho me levanto. Na maratona da vida, nasci de canela fina. Não por elegância, pra facilitar na corrida. Valeu a pena ser zica, dá balão nos coxinha. Há 20 e poucos anos eu me viro nos 30. Os maloqueiros tão na pista, o rap ainda respira. Guri clandestino cutucando a ferida. Espalha a notícia, manda avisar as mina. Firmeza total, pode abrir as cortinas. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quem tá com nós. A luz da lua me faz viajar. Retroagir, lembrar o quanto sofri pra chegar. E chegar não é nada, é somente o começo. As cicatrizes que a vida marcou com tropeços. Mais fácil chegar com força pra se manter. Mais fácil ter dedicação e correr. Me faz um atacante nas quatro linhas, com garra que dribla e parte pra cima. E como prêmio, os gritos quando a rede balança. Irreverência herdada dos tempos de criança, quando o sonho parecia distante, impossível. Os KMs corridos no sol fez possível. Me faz dar graças ao pai pelo ar. Quer mais? O ringue tem nós pra lutar. É assim, hoje tim-tim pros guerreiros. Amanhã é outro dia, um novo recomeço. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quem tá com nós, vamos brindar. Porque nada vem de graça, se tá com nós, quer vitória, então vai erguer a taça. É tudo nosso. O que não for, nós toma. Tá com medo, porque bem, então não reclama. Só mais guerreiro que tem o mesmo motivo, mesmo semblante no rosto, talvez o mesmo estilo. Sinal vermelho indicando perigo, se der o verde acelera e trinco com os amigos. Mas chegada, vou bater palma pelo profissionalismo, pra nego ver que aqui o rumo não tá perdido. Tá pela arte na vila, respeita a chave da firma. Tô com a família unida, vamos viver nossa vida. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quero ver com a mão. Quem tá com nós, quem tá com nós, aperta o rec. Vamos entrar na mente dos moleques. Escola monstra, sem faz de conta. Aqui é o rap, poeta ou vilão. Sem escolhe mão, sou função, são. Me diz quanto vale o show. Mó tempão anonimato, não tem como parar. O gênio dos barracos, os brau, os bril, os DRX a mil. Que faz do rap um hino nas perifas do Brasil. Os nego drama, que nos esbarão, roubam a cena. Herói dos pivete, mais que as mãe odeia. Lamentável, né? Mas meu sonho é seu pesadelo. Verão na VR, tocou no país inteiro. Magrelo, metido, pagando de mal. Não fez nada pra mim, mas não gosto nem a pau. Mas deixa quieto, tru, às vezes debater nem vale a pena. Vai reclamar com Deus, qual é o seu problema? Cê vê o que eu colho, mas não sabe o que eu plantei. Se passei fome, eu sei de quantas milhas eu andei. Sonho é que nem respeito, cê não compra, cê conquista. Nem vem querer pagar de Mastercard ou Visa. Sai tiriça, as ruas de ouro vão mais além. Só caminhos verdadeiros, comédia aqui nem vem. A velha escola, tomou de assalto, essa nada. Pitorex, sou eu mesmo, tô aqui pro gran finale. Firmeza total, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Dr. X, velha escola no ar, somando com clandestino, é tudo nosso.